E depois de muito papo furado, vem o WhatsApp. Essa aí, ó. Galera que vive no Zap Zap, essa é pra você. O WhatsApp hoje em dia é maneiro, é babadeiro. E faz a galera teclar. Tem aquela tia que manda mensagem de bom dia e corrente compartilhar. Tem o casal que faz chamada e vídeo a todo instante e faz o amor aproximar. E os esquemas que deixa a galera ofegante, fazendo você delirar. Meu celular apitou, o coração disparou. Fiquei até nervoso quando o barulho tocou. Quem tá com o zap aí, cuidado. Melô do WhatsApp, melô do WhatsApp, congela para tudo, nova mensagem chegou. Chegou nova mensagem, cadê meu WhatsApp? Perdi conexão. Melô do WhatsApp, melô do WhatsApp, congela para tudo, nova mensagem chegou. Chegou nova mensagem, cadê meu WhatsApp? Perdi conexão, a bateria acabou. Acabou a bateria, acabou o amor, rapaz. Pega logo o carregador, mano, senão tu vai tá ferrado. Assim não dá. O WhatsApp hoje em dia é maneiro, é babadeiro. E faz a galera teclar. Tem aquela tia que manda mensagem de bom dia e corrente compartilhar. Tem um casal que faz chamada e vídeo a todo instante e faz amor aproximar. E os esquemas que deixa a galera ofegante, fazendo você delirar. Meu celular apitou, o coração disparou. Fiquei até nervoso quando o barulho tocou. E aí? Melô do WhatsApp, melô do WhatsApp, congela para tudo, nova mensagem chegou. Chegou nova mensagem, cadê meu WhatsApp? Perdi conexão, a bateria acabou. Melô do WhatsApp, congela para tudo, nova mensagem chegou. Chegou nova mensagem, cadê? Cadê meu WhatsApp, rapaz? A bateria acabou. Melô do WhatsApp, congela para tudo, que a nova mensagem chegou aqui pro papai. Chegou nova mensagem, cadê meu WhatsApp? Perdi conexão, a bateria acabou. Melô do WhatsApp, congela para tudo, nova mensagem chegou. Chegou nova mensagem, cadê meu WhatsApp? Perdi conexão, acabou, rapá, tchau. Essa é a dupla dinâmica do Brega, fazendo a festa aqui no Ver o Peso. Essa galera é maravilhosa, né, Gustavo? Com certeza, essa rapá. Essa energia linda que só tem aqui no nosso Veropa. Não tem lugar melhor do mundo do que cantar aqui no Veropa. É uma salva de palmas pra vocês. Do artista paraense. Uma salva de palmas pra galera que tá aqui hoje.